Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina minhas mãos para lutar, meus dedos para a guerra, minha fortaleza, meu escudo, meu lar. Vem como sopro, seus dias passam como sombra no chão. Mas tu inclinas os céus e desces para lutar por teu povo com tua mão. O céu se move quando Deus entra na guerra. Bendito seja o Senhor.